Olha a voz dele, dá uma ligada. Eu não vou trabalhar, eu estou com faringite. Olha o estadinho do velho. Eu vim aqui somente me justificar para os ouvintes. Não tem necessidade. Não é para vocês não, que eu não preciso. Ai, eu só vim me justificar para os ouvintes da emissora, que eu estou com faringite muito prejudicado. Jornalismo. Jornalismo verdade. Obrigado. Muito bem, então sem o velho tá, vai no geriatra hoje. Tá... Eu e a senhora, sua mãe. Ela vai cuidar da pré-saula dela. A pré-saula da véia. Tá. Eu vou lá e encontro com ela na fila. Filha da mãe, vai. Panicast! Plão. Já tá gravando, viu? Obrigado, só tô tentando recuperar os membros perdidos. Ou os seus membros perdidos? Aqui tá tão frio que o meu parece que tá perdido. Ui, que sustinho. Eita, boa. Já vai começar. Calça, a bailar, Muito bem. Panicast no ar, mais um Panicast de número 56. Muito bem, sem fazer propaganda eleitoral, mas uma belíssima homenagem ao nosso querido 56, o número do Panicast, começando mais uma bobagem para vocês, nossos queridos. Como é que eu vou chamar, Jonatas? Como chamamos essas pessoas que ouvem o Panicast? Ouvintes. Ouvintes que acessam o blog para ouvir, então. Os ouvintes ouvem. E os leitores. E os nerds. Ouvinautas. Ouvinautas. Muito bem, presença aqui então neste novo formato de gravação. Infelizmente o Skypecast está, como podemos dizer, suspenso. Não falaram se terminou, não falaram também quando volta. Então por enquanto estão suspensos todos os Skypecasts. Estamos aqui então fazendo via conferência. Temos então 10 pessoas participando, que é o nosso limite por aqui. Temos o nosso querido Marcelo Senna. Olá, Seninha. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também, pessoal. Agora nessa nova fórmula, né? Tem que se acostumar, né? Temos que acostumar, vamos ver se vai funcionar, né? Já minha prova de fogo foi semana passada, quando foi o Watch da Bola Stadium. Pô, legal. Vou contar pra vocês os bastidores também, como foram. E Lady Dyla estava lá. Lady Dari estava lá e está aqui. Olá, Dari. Olá, Samir. Olá, todo mundo. Animação? Super, né? Acompanhou o programinha da TV? Rádio? Acompanhei o programinha da TV. Sem programinha da rádio. Ah, então tudo bem. Daqui a pouco falaremos então da TV para que você participe conosco, certo? Certo, Samir. Obrigado. Boiolagem de lado, Marco Aurélio, olha só. Ô, carioca. Tô comigo aqui, rapaz. Super legal. Tamanho, firmeza. Que isso? Firmeza. Personagem. O cara começa de carioca e manda um firmeza. Ué, essa firmeza minha cara, é meu, firmeza é papo 10. É. Agora que eu percebi que era o carioca. Skylice, Thiago Skylice, é isso? É isso, Skylice é meu novo nickname aqui, batizado por vocês, amigos. Minha segunda participação, é um grande prazer. Hoje somos 10 ou 20, mas com certeza amanhã seremos milhões ou talvez até bilhões. Olha que bonitinho, nossa, rapaz. Fala com o prendedor no nariz, mas fala bem. Bom, haha, opa, e aí? Beleza? Olá, gente, da todos que ouvem e participam desse podcast. Então, nesse novo formato de gravação, né? Mas a gente tá indo, desiste não. Vamos lá. Muito bem, o Farrar, nós no novo formato, e ele continua com aquele formato de gravação dos vídeos sempre bonitinho lá no blog, certo? É isso aí, assim que é, sempre que possível a gente tá postando lá. E a galera agradece. André Locutor! Olá, olá, tudo bem? Alô, testando cabo A, testando cabo C, oi, teste. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhor Samir Palma e todos os membros desta cúpula do Panicast. Muito bem, André Locutor e a sua animação, como sempre, né? Fala aí, meu nobre, vamos aí. Vamos aí, vamos agora de Mano Cebola em o futuro Big Brother. Aê! Fala, Sami, beleza, galera? Boa noite aí pra vocês. Estamos aí curtindo mais um Panicast número 56 para vocês aí. Vamos debater dos programas de hoje e da rádio. Exatamente, vamos debater bonitinhos, assim como o Andy também debaterá conosco, certo, Andy? Firmeza, Sami, salve pra todo mundo aí. Estamos de volta, é comparecer total no bagulho. Firmeza. Firmeza. Ensina o Marco, depois dá uns toques pra ele como é que funciona. Vou deixar que é nóis. É nóis. Jonatas Andrione, começando mais um Panicast. Vai lá. Começando aí esse Panicast, que é o veículo midiático do blog Universo Panico. Então, vamos aí debater os temas. Muito bem. Então podemos começar? Alguém quer falar algum recadinho bonitinho? Tem sim, Tejinha. Que coisa? Vai lá. Eu tenho uma dúvida. Qual é a dúvida? O Cebola não ia embora? Mas já eu disse, gente. Ele vai embora e volta na mesma semana. Ele vai embora e volta. Marco Aurélio, eu fui ameaçado de cargo. Eu ia perder meu cargo se eu não participasse hoje do Panicast. O patrão ia me mandar embora. Os participantes aqui também temos o Rodrigo. Fala, Rodrigo. Cheguei. E aí, galera do Panicast? Vamos que vamos, que esse negócio vai ferver hoje, hein? Vamos, que negócio vai ferver. E é de pessoas animadas assim que precisamos para começar falando do programa deste último domingo, programa da TV, feriadão de 7 de setembro. E aí? Programinha bacana, Jonatas? E aí? Pois não. Destaque para o programa de televisão. Olha, este programa último eu tive, né, a disponibilidade de conferir todo o programa. E como sempre, eu com a minha língua muito afiada, vou, né, dar aqui a minha opinião. Vou pular a Sabrina, porque senão fica muito chato já começar metendo pau assim, né? Na Sabrina, deixa pro namorado dela. Ô louco. Nossa! Teve lá o Bola no casamento em Bunny. Pornocast! Eu gostei muito de ver a mulher Sama Baia com Bola, porque igual o pessoal fala, que a Sama Baia é burra, que não sei o que e tal, mas assim, a ingenuidade dela e a burrice dela é uma coisa muito natural, assim. Eu gostei dessa mistura de mulher Sama Baia e Bola. É, que já é uma tradição do Casamento em Pânico, né? Eles estão fazendo sempre essas mudanças, testando as pessoas. Ou vai saber, é o cara que tá disponível na hora que pode fazer o casamento, então vai você mesmo, né? Não sei. Quer dizer, acaba todo mundo ocupado, né? Putz. Que salagado. Sério, de reserva. Bom, o Senna conhece essa Samambaia de perto ali. O que, que você achou, Senna? Tem que dar uma chance pra ela, né? Não adianta ficar só no estúdio domingo. Tem que também fazer algumas matérias, né? Tem que compensar um pouco. Tem que enturmar ela mais, né, Senna? Sabe que eu já almocei com a Samambaia uma vez, já. Opa! Mas eu achei legal, cara. Eu achei legal, porque deu um estilo pra zoação. Eu só senti falta que ela fosse presente. Tipo, já que ela começou com uma roupinha estilizando uma noiva, que no final ela entra, se diz, vai apresentando o noivo, querendo transimento com a noiva, que negócio. Bom, isso foi o que eu pensei. Por outro lado, eles fizeram uma boa, aquele cara bateu e estava indo uma usada legal. Acho até que animou a festa, morta. Você achou a festa estava ruim? No olhar clínico do Bola, sempre está ruim, né? É, pro Bola, tá... e o Bola tava bonitinho, né, rapaz? Botou um terninho lá. Porra, tava mais feio que o garçom, para com... Que como que ele conseguiu arrumar um terno tão brega com aquele, pelo amor de Deus! Parece aqueles ternos que você usa só uma vez por ano, aqueles ternos que você usa só pra passagem de ano mais. É. Eu achei que ele tava bonitinho com aquele terno. Também achei o Bola bonitinho também. Tu sabe que eu gosto daquela das gurias mostrando a bunda e papapá, mas a Samambaia até que tava bonitinha também. É mesmo? Ô Lady, mas conta pra mim aqui. Né? Conta... Só um minutinho, gente. Deixa só pra ter um tete a tete com a Lady. Conta pra gente. Hoje, conta pra gente, Stanner. É sucesso. Queria dizer pra você que a bunda é preferência nacional. Porque você não gosta, se sente assim, que você sente de, como é que fala? Uma certa inveja, por isso que você não gosta de ver? Conta pra gente, por que você não gosta? Teria até ser inveja, né? Porque se tivesse a bunda dela, eu ia andar de biquíni na rua, com certeza. Eu só acho a relação num programa de TV ficar mostrando a bunda. Ah, mas então, o Emílio aquele dia mas na eu não rádio... achei que ela tava tão vulgar, eu achei que... tava legal, como a Andrione falou antes, até aquela a burrice ingênua dela ficou divertida junto com o Paulo. Se bem que eu não acho que ela seja a melhor opção, né, pra fazer uma matéria externa, mas... Você sente saudades, Leite, do homem bambu? Nossa, o bambu, Deus livre. Das antigas, só me era o... Nossa, essa foi longe. Nossa, por que o homem bambu não fica lá com essa Samambaia? Interessante, ia ser bem divertido. Você lembra do bambu? Tá vendo, mãe? Tá vendo? O bambu foi mandado embora. Ela ficava procurando o bambu na hora do programa. Agora tem... Mas em compensação pra vocês não falarem que não tem nada no programa, tem aquele camarada lá do seu mexendo a média, não. O Brinjela. Brinjela. Mas o que é mais bonito? Pode falar. A dona Inestina é fã do Berinjela. Ah, gente, mas eu fico até com bola no lugar do Berinjela, né? Por favor. O bambu, foi mandado embora porque ele posou pra GMZ. Que preconceito. Ação, os caras não admitiram, bicho. Preconceito. Impressionante. Bom, aproveitar aí então, dar uma boa noite ao nosso querido chocolate meio amargo. Amargo lá, Amaro. Olá, muito bom. Beleza. Marão, hein? Ganhou na terceira. Amaro falou que está bêbado. Está bêbado, Amaro. E a vizinha, como é que vai a vizinha? Alô? A gente tem que cantar música quando o Amaro entra. É sem graça, mas tem que cantar. Olha, só quer. Eu tô bêbado. Bexixe. Vem chegar de uma festa agora. Tô cheio de red gelado. De black label na cabeça. Com o Amaro, peraí. Conta um pouquinho da história pra gente. O que acontece? Os últimos podcasts tem tanto personagens por aqui. E você, como é um caso sério, fala como é que eu faço. Não, cara, sou eu mesmo. Eu tô bêbado hoje. Só isso. Vinhozinho, piscão. Nossa, minha, eu sou... O braço de bêbado não tem dono. Não, filho. Bota no fundo, é só pra saída, maluco. Mas dá pra participar aí, consegue raciocinar, completar uma frase? Com certeza, dá sim. Então, maravilha, vamos aproveitar que você tá falando aí de tudo mais. Eles fizeram um momento Wayne Winehouse, né? Cara, fantástico, muito bom. Sensacional. Apesar de ter uma hora da morte disfarçada, mas muito bom, muito bom. Muito criativo. Também pensei isso também. Uma hora da morte meio disfarçada, mano. eles ainda gostam, acho que eles ainda, assim, têm saudade também da Hora da Morte, porque senão eles não iam ressuscitar, sabe, uns quadros, assim, que tem mais ou menos a ideia do que foi esse Murner House, do que foi no sábado passado, aquele outro lá, maluco pulando em cima das coisas, lá, continua o Twist Carpado lá, o... Ah, tá. Jake Hipólito, pô. Diogo Hipólito. Diogo. Diego. Tanto faz, tanto faz. Diego. Diego Hipólito. É o Chorão. Respeito. É o Chorão. O cara atleta, pô. Diego. Fala o cara direito. Fala o nome Diego do cara Hipólito. Direito. Respeita, poxa. Mas o que tem o Hipólito? Ai, eu. Não, que naquele dia que passou o Hipólito lá pulando, não é chorando. Tinha no dia que foi lá o Culver lá pulando em cima das coisas, da... Ah, essa mesma coisa da Hora da Morte, o que queria ser o Murner House. Ô, Jonathan, esse negócio que você falou me lembrou aí da Hora da Morte, mas me lembrou também uma adaptação da Hora da Morte com também um toque de inspiração em Hermes e Renato. E Jackass também. Putz. Jackass é o começo. Jackass. Do... Nossa, é exatamente. Não, aí a inspiração que teve agora é uma coisa fenomenal, de todo mundo, é coisa de Tony Cast. Sabe que eu acho legal usar assuntos assim pra ressurgir esse momento de Hora da Morte, entre aspas, porque é um quadro que de certa forma agrada, é divertido. É legal ver os outros sofrendo, né? É, sim. Boa, Sami. É igual pegadinha, né? Que o cara vê a pegadinha e o outro tá desfrutando. Mas o cara tá dando risada. É o que é pegou o pão. Quando que eu pegadinha, meu. Ó, pegadinha, meu. Pegadinha você ri quando é com os outros. E se fosse com você, é que eu queria ver, né? Ah, mas é qual que é a dificuldade do palhaço, né? Sami. Fala, assim, Rodrigo. Ninguém imagina que ele vai ser pego na pegadinha. Quando se pega, já era, meu amigo. Já era. Eu fui pego numa pegadinha, meu amigo. Olha, pra nunca mais. Sério? Pra nunca mais. Lendo o mapa do Anhangabaú, em São Paulo. Tava eu lá, fui lá na galeria do rock. Pá, esquema todo, como diz lá um alfinete. Pá, quando tô passando, fui pego na pegadinha. Se liga na parada. Já era, meu amigo. Na parada, Júlio, vamos lá nessa quebrada aqui. Vai brincando. Vai brincando. Por isso que tá aí? O meu querido Luiz Cálice, você que é uma pessoa centrada, você gosta desse negócio de pegar a risada da desgraça dos outros ou não? Olha, eu não chego na risada porque eu não rio à toa, entende? Putz. Mas o quadro não deixou de realmente demonstrar um exemplo aí de muito arrojamento, né? E perspicácia. Na verdade, os vídeos caem lá falando, eu lembrei agora de um, como é que chama aquela carne que tem no nariz, tipo, no septo? É esponjosa. Carne esponjosa. O Skylab, tá aqui no otorrino, essa esponja. Ele conversa com o nariz. Aqui, mas em relação à pegadinha, por exemplo, quando tinha o Topa Tudo por Dinheiro, eu acho que não tem condições você ver o Ivo Holanda e não saber que é pegadinha, pelo amor de Deus, gente. O Ivo Holanda, não, ele aí, deve... Aí, a melhor pegadinha... A pessoa acha que ele tá gravando uma pegadinha. Não, mas deixa eu falar uma coisa. A pegadinha que tinha, até hoje, não sei quem vai concordar comigo aqui agora, pra mim, era a época que eu passava no Topa Tudo lá, o Ivo Holanda, Topa Tudo, era violento, cara. Só mais o Serginho malandro, hein? O malandro vai apanhar. O Holanda vai apanhar, atenção, hein? Vamos ver agora. O Amaro vai concordar comigo que a melhor pegadinha é da Bruna Ferraz que eu vi no filme. Nossa, essa piscolada, sabe? Fala a verdade, piscolada. Essa é Ô, meu querido Senna, o Senna que é um cara que acompanha ali bastidores do programa Pânico. Esse negócio de pegadinha é armado, Senna? Eu lembro de uma coisa que o me falou quando teve esses casos de essas apropriações. Tem gente que no final que terminam de gravação sabem os locais, aí vão pagar o seguro, né? Quanto paga por pegadinha? Eu não sei dizer quanto que é o valor, né? Que depende do estabelecimento. No caso, outro dia quebraram um açougue, né? Deixaram não sei quantas caixas de ovos estragadas. Quanto é que eles pagam pra fazer uma pegadinha? Mas pra quem tá sendo pego? É. Vire pegar? Não, pegação... tem meio que um cachê, né? Mas e no caso, como o quadro da Amy, aquela versão da Hora da Morte... Será que eles pagam só o estrago do produto ou alguma coisa a mais por usar aquele espaço? É, o estrago e o espaço. Só que às vezes eles exageram, né? Tipo... Com a água não é tanda, por causa. É. Na época da Hora da Morte, o Emílio tava comentando que eu tava lá esses dias atrás. Aí a gente tava conversando, eu falei, pô, Hora da Morte, não sei de onde veio esse assunto, né? Ele pegou e falou, pô, quando a gente fazia Hora da Morte, aí ia lá o Vesgo, ia lá o Carlinhos, tudo, os caras iam com 30 conto. Então você quebrava um vaso do cara, você ia lá e já dava logo depois, ó, é de um programa de TV, eu preciso da sua assinatura pra direito de imagem, tô, ó, 30 aqui, não sei o quê. Só que imagina se os caras quebravam, aí o Emílio dando a pisada, se os caras quebravam coisa de 80, conta 30 do cara e saia correndo. Rolou com a Faustão aí, os caras saiam correndo, bicho. Na época da Hora da Morte era o Bolinha que era o produtor, ou não? A morte! Na Hora da Morte começou, era a câmera do Emílio, o Emílio tinha a câmera dele, ele comprou uma câmera e era tudo os caras ali do programa. Eu saía pra fazer o Vinícius, o Vesgo e o Carlinhos e saía aprontando. Mas o Bolinha é recente no programa? Porque, assim, pelo que eu tenho de visão, eu acho que o Bolinha é o tremendo sádico, assim. Porque você pode ver que todas as matérias que tem, assim, de alguma sacanagem, ele tá no meio. Ah, mas o antigo diretor, o Ricardo, também é doidão, cara. Mas o Bolinha já tem aquela cara meio de atentado, sabe? Tipo, de gosto de ver o circo pegar fogo e vamos quebrar tudo, sabe? Casando a bunda branca. Bunda branca. Você sabe alguma coisa, Sérgio? De datas aí da turma, de troca de diretoria e tudo mais? Conta pra gente. Tem muitos detalhes, não mesmo. A TV não é mais difícil, né? É mais difícil porque o pessoal fica, às vezes, não quer passar nada, com medo que vaze, é uma blindagem completa. É, deixa ele dar certo também. Pessoal, mas às vezes eu tento conseguir algo, mas é difícil. Samir. Uhum. Fala! Três pautas pro Emílio analisar. Já posso adiantar. Boa. Eu conheço muito os veículos midiáticos. Lá vem. Ah. E eu sei que o nosso amigo é um sucesso. E eu estou sentindo que ele não está falando a verdade. Só para concluir, conta um pouquinho pra gente, Senna. Não vai inferir a sua imagem perante a equipe do Pânico? É só isso. Vai ganhar. Putz, olha lá, miséria. Tempo esgotado. Bom, eles mostraram lá aquele meu que me comeu da Britney. E você viu que os caras, pelo menos, eu achei que quebraram a perna. Porque à noite a Britney foi lá. Eu sou suspeito que eu gosto da Britney. À noite ela foi e arrebentou no VMA. Alguém assistiu aí? Não. Eu assisti. E aí? Você gosta da Britney ou não? Não mesmo, nem um pouco. Nem um pouco. Eu gosto. Mas eu assisti, eu fiquei em dúvida com aquele vídeo, porque já tinha visto na net antes e rumores e tal, de que ela faz voz. Eu não gosto da música dela, não gosto daquele estilo, não gosto da pessoa, mas tem que confessar que a voz dela é legal, né? Ela manda ver quando ela sobe no palco ao vivo. aquilo ficou bem sem graça. Ela foi um fenômeno, né, a Britney? É, isso tem que compensar, né? E tipo, aí colocar um mico daquele, que na verdade não é verdade, ficou assim, tipo, sem graça nenhuma. Olha, se você me permite, Samir, eu queria fazer uma observação a respeito. Esse quadro chegou maluco. Esse quadro do Meu Mico Me Comeu e o outro quadro das legendas lá, como é que fala? Da tradução em Pânico. Eu não considero que isso... É okay. Eu não considero que isso seja do Pânico, porque isso é material que tem na internet. Eu gosto muito de mexer na internet, então isso eu tudo vejo antes mesmo. Eu gosto quando matéria com pessoas. Isso eu acho, assim, é quadro para aqueles adolescentes de 15, 16 anos que vão chegar na escola e comentar com os coleguinhas lá que, ah, que legal, você viu lá passando os erros da Britney, não sei o quê. Então, peraí, vamos chegar num ponto legal. Por exemplo, ali da Britney, eles estavam mostrando algo que foi para a internet. Se foi para a internet, eles pegaram de algo que foi exibido na televisão, certo? Até aí concordo ou não? Sim. Então, se é um quadro que não é legal, então um dos quadros mais assistidos do CQC, por exemplo, Top 5, também não é legal. Não, mas é essa a questão. O CQC, por exemplo, fez um top ali, uma lista, elegendo. O Pânico usa aquilo de não sei por quê, porque ele só joga lá no quadro Me Comeu e não usa, não faz sátira, não faz brincadeira nenhuma em cima daquilo. Você acha que então... Não valoriza. Isso, eu acho que não valoriza. Depende se eles tivessem pegado esse vídeo dela mesmo e brincado, feito alguma coisa, enfeitado, de repente ficaria legal. Mas, ô Leide, então, desculpa eu discordar de você, mas você não reparou na edição. Porque eles mostraram o vídeo original, com a locução do Emílio, aí eles mostraram ela cantando sozinha, sem, com a voz seca, entendeu? Isso mesmo. Eu não concordo com você, não. Acho que foi muito bem editado, acho que foi muito bem montado. Quem entende acho, né? Muito aí dessa área de som, de áudio, né? Conta pra gente, Marco Aurélio. Você também não assustou? Aí empurrou a bola pro Marco Aurélio. Jogou a batata quente na mão do Marco. Não, é porque eu tenho que falar pro meu álbum, eu tenho que jogar pro profissional também, né, meu álbum? Porque às vezes eu quero saber se tem sentido no que eu estou falando. Ou não. É, questão de se o que você fala faz sentido, é um pouco mais complicada a pergunta, né? Mas, sobre a matéria, eu achei até legalzinho e tal, aquela história. Eu não tinha visto na internet mesmo, pra mim foi novidade. Então, foi beleza. Não me surpreendeu, né? Mas correu bem o quadro, a edição. Eu acho que eu não imagino coisa melhor pra fazer com aquilo. Hein, Marco? Você achou então também que faltou valorizar também? Valorizar mais o quê? O fato, tipo, além de dizer que ela não canta nada, o que mais vai fazer com ela? Putz. Ô, Sami, você citou aí o CQC nesse caso da comparação do Top 5 com o quadro do Meu Mico Me Comer. Uhum. Eu até gostaria de colocar aqui na roda, se você me permite, um assunto que foi até comparado, que é o que o Silveira fazia, o que o Silveira e o Silvinho faziam com os artistas, e o novo quadro do CQC, que é como se fosse um assessor de imagens. Quando estreou esse quadro, até semana passada eu esqueci de comentar isso, mas tem muitas pessoas que estavam comparando o assessor de imagens do CQC com o que o Silveira e Silveirinha fez. Eles tem essa comparação que, né, não adianta, toda semana eles arrumam algum para comparar o Pânico com o CQC. Mas aí houve essa comparação. Você chegou a ver esse novo quadro do assessor de imagens? Sim, cheguei a ver. Achei até muito legal, né? Que mostra, tipo, o cara combinando, como é que funciona. Mostra como é que é a televisão, né? Em alguns pontos, principalmente nesses repórteres e tal, que cobrem o social, né? Isso, o Silveira. O importante nessa série é ver quando eles fizeram com o Zé Genuíno, que nunca se ofereceu a falar com ele, sempre deu patada. Mas quando pintou esse personagem aí a outro título, né, numa outra conversa, ficou todo solícito, partiu da coisa. E o cara até meteu uma pergunta no meio: foda, você não fala com aquele pessoal do CQC? O que é que acontece? E ele comenta: ah, é porque eles brincam, então se eu brincar junto eu fico validando, brincadeira, aí não fica bem, tá. Mas eu não sei se vocês concordam, a única diferença desse quadro do assessor de imagem para o que o Silveira e Silveirinha faziam na Madruga são os produtos Garcia. Porque realmente você aproveitar ali a presença do artista para anunciar um produto, o cara realmente, sabe, não tem como. Na minha opinião, esse quadro aí do CQC é um Na Madruga com bom senso. Exatamente. Porque o Na Madruga fazia era irritar os artistas. A única coisa que eu acho que tem em comum, como disse o Ward, na minha opinião, é o fato de que são quadros. Esse, Na Madruga, o outro personagem do CQC, que era aquele do repórter inexperiente. O único fator comum ali que eu vejo é que são quadros que você tem que fazer um estoque deles prévio para começar a exibir, que senão já começa a queimado e as pessoas vão reconhecer a brincadeira e não participar mais. Precisa haver sigilo. Sigilo aí e tal. Que podcast sério agora, esse bloco, nossa. É, nós somos sérios, né? Pessoas totalmente sérias. O Scarlatti, deixa o Scarlatti falar. O Scarlatti, o que você acha aí dessa comparação, Pânico, CQC, esses repórteres? O que eu já tinha dito, né? O que só... Não, ele falou com o Scalítico, pô. Não, Scalite, ele falou Scalite, não o locutor. Scalite caiu. Pode falar, locutor. É o que eu já tinha defendido há algum tempo atrás. Né? O que eu acho que falta de improviso no PQC sobra no Pânico. E às vezes a piada fica sem graça e o quadro fica muito longo. Agora eu achei sensacional a edição dessa semana, que não teve a condição de você se cansar tanto dos quadros. O programa ganhou uma agilidade muito grande e cresceu bastante, né? São muitas matérias e tá bem equilibrado. Então acho que tá chegando ao gosto de nossos telespects, né? E aí as vinhetinhas do quadro do Silvio Vesgo? As vinhetinhas? Claro que sim! Eita porra! Eita porra! Nossa! Passou agora, André? Foi não. Continua achando uma chatice. Eita porra. E André. Vinhetinha da hora, cara. Vinhetinha violenta. Não, mas pera aí, gente. Uma vez, duas vezes, três vezes. Aí, não, gente, enche a paciência. Pera aí, André. Agora vamos fazer um negócio aqui. Samir, o que você acha? A vinhetinha. Ou combinado? Não, eu acho legal a vinhetinha. Por exemplo, essa aqui. Ela... Claro que não! Claro que sim! Claro que não! Claro que sim! Claro que não! Claro que sim! Claro que não! Aquele velho ditado do Sérgio Reis que eu não vou falar, mas tá lindo e maravilhoso, viu? Claro que não! Claro que sim! Claro que não! Puta, é sensacional, pô! É louca, meu. É boa, hein? É muito boa. Essa é boa. Essa é massa, essas vinhetinhas é legal. Boa. Eu acho o seguinte, o esse lance das vinhetinhas é igual as vinhetas, os bordões que o pessoal tem na rádio, sabe? Eu tô gostando do Silveirinha lá. Fico o tempo inteiro esperando ele falar, sabe? Conta um pouquinho pra gente. Não, isso aí tudo bem, isso aí é um bordão. E a piscadinha com o malandro dá? O cara não bastando a frase, ele agora dá uma piscadinha pro convidado. Vai dar uma piscadinha de olho. Não, gente. Dá o óculos pro cara ver. Tomar, mas isso aí faz parte do contexto para ele jogar um improviso em cima. Diferente de uma vinheta, é a mesma coisa que você tiver, por exemplo, no programa, entendeu? Da TV Comunidade, e você colocar, tiver poucos recursos, você colocar só uma vinheta, e aí vai cansando, enchendo a paciência. É esse que é meu... Eu acho que não existe essa forma, não. Por que, Cebola? Ah, por que não, ué? Não, olha só. André, eu só entendo a posição dele, a opinião dele, faz sentido e tudo mais. Mas não, eu vou colocar, cada um vou com a sua, jogar. Porque. Não. Enfim, tem uns que vão gostar, outros que não vão. Eu acho até bacana. Não, ô Marco Aurélio, eu vou até jogar um ponto aqui. Ó. Na época que tinha a hora da morte, Um quadro que não cansava, porque ele dava uma abordagem diferente, é que se ele acordasse, chegava e gritava no ouvido dos outros. Porque cada reação é diferente de uma vinheta. Que é uma coisa que é estática, que às vezes é uma coisa monossilábica, e que, poxa, poucos segundos, e que vai repetindo aquele negócio e vai massificando no saco. Mas, por exemplo, ó, então vamos pegar um exemplo prático. Nós tivemos aí, agora nesse último domingo, Vesgo e Silvio com o Kiko do KLB, na festa do Kiko do KLB. Suponhamos que não tivesse, vamos retirar as vinhetinhas, as brincadeiras, tá, pô, essas coisas. Fica legal, André? Você acha que dá pra fazer uma matéria bacana aí? Sabe o que eu entendo sobre isso? Enfim, da maneira que eu compreendo é o seguinte. Toda piada, você pode pegar desde um stand-up comedy, desde um Chico Anísio, toda vez que o cara pontua a piada, termina ela, ele dá um tempo. Ele precisa dar uma piadinha para que os mais lentos compreendam e qualquer outro ria naquele intervalo. Ele não pode emendar uma piada na outra. Senão você perde a seguinte. Você tem que dar um respiro, ao menos, um segundo, dois, sei lá, para que a piada surta efeito. E essas vinhetas acho que funcionam para isso. Faz uma gracinha, entra com aquilo, que do outro lado, quem gosta, até reforça a graça. Eita, boa! Mas o... Eu concordo totalmente também. Eu também concordo com o Marco Aurélio. Sim, eu sou... Concordo com o Marco Aurélio também. Eu concordo. Eu também concordo com o Marco. André concorda comigo, cara. Aclamação, André, por favor. É, se o André concordar, a gente tem minha discussão. Só finalizando aí a questão das vinhetas. Deixa só o Escarlate, vai lá. Então, só finalizando essa questão das vinhetas, eu quero dizer uma observação de cunho pessoal. É que nas últimas matérias de Vesgo e Silvio, eu fico esperando justamente as vinhetas, com aquele sensacional nossa! Diamentiadores, penéticos. Agora que a gente tá falando desse negócio do Vesgo e do Silvio, falem pra mim que é mentira que as pessoas que foram pro aniversário do Kiko não sabiam que ele estava aniversariando. É, isso é verdade. Eu li no Kiko esse negócio aí. A história é outra, né? A história é outra. Festa da Record, no terraço da... Não tinha aniversário nenhum. O gracejo foi realmente esse, né? Fui brincar que era aniversário do Kiko, mas não era. E isso que é interessante, né? Às vezes eles fazem umas tiradas que a gente fica pensando, pô, será que aconteceu? Será que não aconteceu? É verdade? Isso que é o engraçado, né? Eu adoro esse tipo de brincadeira. Tenho que falar que na maioria das vezes eles não pegam, eu logo saco, mas dessa vez eu tinha certeza que era. Deixou, pegaram, né, Leite? Que gostosa. Muito sustinho. E aí, Rodrigo? Pegaram você também ou não? Não, eu nem falo em KLB, que eu não gosto de KLB, não. Muito de assunto. Por quê? Eu gosto do KLB, velho. Eu gosto do Kiko. Olha lá, eu não gosto do Kiko, eu gosto mais do Chaves, né? Mas. Skylab, fala, Skylab. Não, vamos em frente, agora vamos de música, por favor. Quero perguntar pro Enzo o que ele achou do Christian lá na fila do show da Madonna. Nada pessoal. Achei sensacional, achei um arraso. Nossa! Ai, louca, se joga! Nossa! Segundo Jonas, o Christian segura sozinho. Como que é, Marco? Tu sabe que eu acho legal isso também. Jonathan, ele sozinho. Não. Christian Benoit é capaz de segurar sozinho a bagaça. Então, é isso. É mesmo, eu acho assim, eu gostei do Christian. Não, o meu comentário foi que ele sabe levar uma corrija não piora. É, tá bem. Mas eu acho que ele fica... Eu faço uma pergunta para Marco Aurélio. Marco Aurélio, você que acompanha grandes shows internacionais, a Madonna que vai passar aí pelo Rio de Janeiro, você vai conferir o show da Madonna, Marco Aurélio? Olha lá. Pede para mim que não chegou bem a mensagem, por favor. Não, você que acompanha grandes shows internacionais, né? Já foi no Referendum of Fire. Você vai... Preciso dizer que já tem três shows da banda, sim. Você vai no show da Madonna, que vai do lado da sua casa aí? Pô, imagina, cara. Eu já tô em casa, esperando passar na TV. Ah, sim. Eu acho que eu sou a única louca, né? A Lady Dari vai no show da Madonna. É mesmo? Eu sou a louca. Falar de mim. Sou a louca. Adoro, acho que eu ia perder. Adoro. Comprou de cambista? Não. Comprei de cambista, com certeza. É uma malfeitora. E o Christian Pior no show da Madonna vai ter semana que vem novamente, porque ele foi lá, teve uma promoção da Jovem Pan levar os ouvintes na Grécia e ele foi, né? Grécia não, Roma. É Roma? Ah, é Roma. Estágio Olímpico. Você vai, Sérgio? Você vai no show da Madonna? Se alguma empresa me levar pro VIP junto com a minha filha de Recife, ela tá desesperada me ligando. Pô, nada a ver, Senna. Ele perguntou se você vai pro show. Tá mascarado, hein, Senna? Tá mascarado, quem não viu? Mas tá mascarado, Senna. Oi, Senna. E olha que no filme tinha várias amigas. O Senna tá podendo, hein, Senna? E o André Locutor? O André Locutor, se recebesse um convite com direito a acesso a bastidores, e top. Como que é? Como que é? Como que é? Claro que eu iria. Inclusive, eu fui no show da Madonna, bem, no último show que ela fez aqui no Brasil. Adoro. Ai, foi... Nossa, Dercy. Nossa, que bicha velha. A Dercy é muito apaixonada, se joga, cara. Fala, Tavolinha. Como é que vocês vão no show da Madonna se vocês não sabem falar português ou inglês? Não entende o que ela fala. Quem disse que eu não falo inglês, Cebola? Não, não perguntei pra você. Eu perguntei pro André. Putz. Ah, pra quem? Eu entendo um pouquinho de inglês. Melhor do que isso eu não conheço, entendeu? Nossa. Oh, fala, Jonas, vai. Vai. Vai. Reparando o último programa. Reparando. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que existe uma necessidade no Pânico de se fazer novelas, de se ter continuidades. No caso, estou citando o caso lá do churrasco no pé da Argentina. Porque, assim, sempre entregar uma bola pro Ronaldinho Gaúcho, é a sandália do Clodovil, é um churrasco no pé da Argentina. Eles parece que têm essa necessidade de criar alguma continuidade, sabe? Parece que não consegue. Sempre ter uma novela, uma prensa. Tu não acha isso interessante, Jonas? Não atrai o público para o outro programa? Não fica uma expectativa? Ou você se acha tonto? Fica esperando tudo mais, ser preso. Para. Eu gosto dos que tem no Pânico, são os que eu mais gosto. É um polvilho, é um repórter chorão. É uma dessas coisas bem... Eu já disse aqui diversas vezes, estou repetindo, mas o que eu gosto no Pânico é justamente o diferencial que eles têm que fazer de surpreender, entendeu? Agora quando vem de fala, pede. Talvez uma novelinha dessa, buscando, por exemplo, no caso de entregar a bola pro Ronaldinho, eles podem acabar surpreendendo com alguma coisa que aconteça, com. Porque a gente fica com aquela expectativa, será que ele vai receber a bola? Será que não vai? Ou o Carioca vai comer a carne? O Emílio vai comer no pé da Argentina? Aí, de repente, aparece a outra Argentina bonitona. Eu acho que isso é expectativa de forma surpreendente. Eu acho que eles acabam surpreendendo com isso, com essa novelinha. Muito bem. Eu vou dar a minha opinião. O que eu acho sobre essas novelas? O Pânico... programa Pânico, a direção do Pânico, não é, eles não são bestas. Eles não iam ficar repetindo em uma fórmula que não dá certo. Eles têm os números, eles têm os dados, eles têm a audiência. Talvez ele lá, no, nós façamos parte da minoria que não gosta dessas novelas, e talvez isso seja um oportunismo da parte deles, ver assim, pô, o negócio lá da Argentina deu um tema, dá pra gente estender isso, e talvez isso dê audiência, dê números, dê faturamento. Talvez seja por isso que eles continuam com essa história. Sabrina na Grécia, por exemplo, Três Partes. Nossa. Exatamente. Marco? Olha, até engraçado, eu não acho que o caso da Argentina tenha se tornado uma novela. Eu excluiria esse momento desse pacote que eles costumam fazer. De tão breve que foi, tem especialmente esse intuito, né? De ocupar um espaço, fazer um capítulo e tal. Esse quadro teve o primeiro episódio, que foi novela. Que era a história do Carioca não querendo participar e tal. Já agora, o último domingo, não pareceu uma coisa do tipo esperado por ele gerar um segundo episódio, se transformar assim uma coisa extensa. Foi bem curtinho, aquilo durou 5 minutos, vai saber. Eu entendi como basicamente uma resposta do Emílio. A conclusão do negócio. É, chegou lá, olha, o negócio que eu fui devendo, tô fazendo e você que aprenda com isso. E aí faz uma brincadeirinha em cima ali e bota gostosa. Mas é coisa rápida, foi 5 minutos, fechou o programa. Eu sei, mas eu acho que isso é mais válido do que se deixasse passar. Por exemplo, no último podcast, precisa comentar, ó, vovô vai enrolar e não vai falar nada. Pelo menos mostrou ali e acabou, encerrou o assunto. Porra, demos a língua. A gente achou que ele não ia mais tocar no assunto. A Sabrina podia ter feito aquela Malisa, né? Ia ficar bem divertido. Silvia Malisa, verdade. Eu gostei muito. Mas é que... Porque assim, o legal é que tinha vários trejeitos da própria Maísa. Tipo, que ela fica mordendo a língua. Cara, ela fica olhando pro nada, sabe? Ficou muito parecido. Cara, eu queria dizer o seguinte: não sei quem disse antes que gosta muito de certos quadros. Eu tenho dito coisa parecida, então eu reafirmo aqui que gosto muito desse tipo de quadro. Primeiro que o Ceará parece um cara encostado, bicho. No rádio ele não existe mais. Na TV, ele fica só fazendo um papel que fica secundário com o Vesgo, já que sempre mais à frente exibidão. E vamos falar a verdade, o único comediante profissional é o Ceará. Ele é o único comediante profissional, os outros são radialistas, não sei mais o que. O que acontece? Ali formou a situação para o Ceará fazer o seu personagem plenamente. Ele estava em primeiro plano, acho que sim. Ele ficava de Silvio numa de um quadro do Silvio, meio que reproduzindo uma entrevista que ocorreu de fato com a menina. E aí, nesse caso, o Bobinho fazendo a pequena menina, e achei aquilo um barato. A ideia é aquilo que eu já falei, é o quadro que eles montam, eles bolam o negócio todo sem precisar debochar de ninguém, assim, de ir na rua, de ir na fila, numa entrada, não sei o que, e ficar assim. Não, eles bolam o quadro. É um... Esquete, e tudo esquete. Muito simples, né? Um cenário simples, aquilo de fazer com que o adulto pareça uma criança com aqueles bracinhos e aquelas pernas, é coisa de teatro do primário. Aquele mas lembrou o Didi, legal. Lembrou o Didi quando fazia. Uma pé na cabeça, uma câmera na mão, aquele humor clownista que realmente causa a felicidade de todos nós. Eu acho legal também. Isso aqui também, a gente lembrar também, né, o pessoal, é porque isso mesmo foi uma técnica muito usada pelo Jô Soares, o Reizinho, que, poxa, o Gordo era fera, né, em fazer caracterizações. E hoje a gente está sentindo, eu estou sentindo, são muitas pessoas que não, que não fazem caracterização. Temos muitos humoristas que falam, mas não se caracterizam, não se produzem para fazer o quadro. E assim, vou te apresentar o nosso Tom Cavalcante. Não, Tom Cavalcante é exceção também, mas já é antigo também, né? E o Dedé? Eu posso só entrar numa espécie de análise técnica? Peraí, vai lá, Molina. Não, eu reparando, eu interpretei o quadro como temos sido feito assim. O Ceará no ambiente e o Polvilho em ouro. Tá certo? Eles não estavam juntos. Eles estavam cada um no ambiente. Ainda que eu não mesmo tenha um tempo, mas eles não se viam. Você tá dizendo do quadro da manhã? Isso. Se viam, sim. Por quê? Por quê? Porque não é isso. É, porque o polvilho tinha a voz dele mexida, tornando-a mais fininha, o chamado pitch. E para que isso não acontecesse vazando pro Silvio, tanto que você tinha um cenário do Silvio coradinho, coloridinho, e uma separação no meio da tela com o fundo da cortina preta. Que é. Alguém percebeu isso? Não, eu não percebi. Nunca. Essa é a minha. Eu acredito que fosse assim: eles estão gravando ao mesmo tempo, mas com alguma coisa separando os dois para fazer o corte. Aí o que acontece? O polvilho ele estava com o rosto, a feição e tal, e com o som, alguma coisa, e com pernas, com as mãos, ele fez as pernas. E alguém atrás dele fazendo as mãos, o que gerava. Sim. Uma né? Que ficava mais engraçada, claro. Sim. Eu gostei. O Marcos, você tava falando aí, você fez até uma menção ao Ceará. Ceará! Tudo mais, aí, Ceará! Ele se dá bem, tá? O cara tem a manha. Então, aproveitando que é você falou do Ceará, então vamos ao vinheta do. Enquete da semana. Muito bem. Enquete do direto do vaso sanitário. Boa essa, hein? Essa eu bolei agora. Diria nosso ausente Leandro Rezende. Nossa, velho. Muito bem. A enquete da última semana foi com relação ao quadro da Sabrina do teste do sofá. Quem gostou? Sim, muito bom, 25 votos. Não gostei, 26 votos. Mais ou menos 16 votos e não assisti 5 votos. Acho que foi uma das enquetes mais equilibradas que nós já tivemos. É, também observei isso. Não faz o seguinte, não tem uma pergunta agora? Bota um pontinho pra mim no 6, quem? Então, sim, eu gostei também. Ganhamos, acabamos de virar a enquete. Não, eu não gostei. Uma enquete pra... Então, e a enquete desta semana é exatamente o que falava, um pouquinho do que falávamos agora de pouco. Quando vejo e Silvio atuam separados, quem se sai melhor? Vesgo, Ceará, os dois são ótimos, eles são só legais. Dê o seu voto, www.universopanico. Mudou agora, né? universopanico.com.br. Muito bem. Então você pode acessar o www.universopanico.com.br. Chique bem. Muito bem. Na TV tivemos só rapidamente o repórter Chorão. Começando, não sei se vocês gostam também. Então, é interessante o quadro do repórter, mas eu fico com peninha das vítimas dele, porque eu assisti as duas vezes com pessoas de mais idade. Vocês não ficam com pena da história, da pessoa? Esse senhor desse domingo, coitado, ele tava todo comovido, todo envolvido com a história. Era senhora? Mas é por isso que ele chama, porque às vezes você é uma senhora. Ah, mas eu fico com peninha das pessoas, das vítimas. Mas é essa aí. Não, nesse último domingo era o Mestre dos Magos, gente. Isso, Mestre dos Magos. Mas eu fico emocionado com o lá o barbudo chorando. Putz, eu chorei. Não, foi muito engraçado. Termina, foda-se. Porque o Teuzinho falava, olha. Você disse que fato chorou também, admite agora. Não, chorei, velho, também. Minha mãe chorou. Chama a dona Ernestina pra participar do podcast. É verdade, hein? Podia vir um dia aí. E dona Liz? Eu chorei, mas nesse momento eu abracei forte o meu travesseiro. Putz, é. Ô, dona Ernestina, vem ver o que o seu filho tá falando aqui no tal dos podcasts. Vem ver a lambança que ele tá fazendo aqui. Bom, vamos lá, hein? Seguindo com o podcast número 56. Exatamente, número 56. Aliás, aproveitando aí o político, tivemos também um horário político lá no Pânico, que foi uma zoeirinha também bacaninha e tudo mais. Aquelas zoeiras rápidas, né? E o 7 de setembro, a comemoração lá, Molusco e Magriza. Coitado, é isso que eu ia falar, do Molusco e Magriza, né? O comentário é todo seu, né? O comentário é todo seu, então. Falando da dificuldade de que os dois enfrentaram pra tentar entrar, né? Só que não tentaram pular a cerca e a polícia militar não deixava, né? Ah, mas eles nunca entram. Só entra quando tem o patrocínio lá do Guarani Antártico. Verdade. E também como era evento restrito ao governo e à prefeitura. Mas viu o Mauri Júnior, Senna? Senna, exatamente. Como o Jonas falou, nada é mais importante do que você ao lado de Amaury declamando os hinos. Agora sua conexão está legal. Conta pra gente. Pra gente. Conta um pouquinho pra gente. A Drick queria ir no lançamento do livro do Veríssimo na última terça-feira, né? Tava lendo um monte de coisas, assim, lendo o que tinha atendido de lançamento de livro, que ultimamente estou indo em vários. Aí tava lá, Luiz Fernando Veríssimo vem a São Paulo depois de 12 anos. Falei, ou vou agora, não sei quando vai vir pra São Paulo. Você pegou dar uma palpada na marido? Na orelha? Não deu pra fazer imitação, não. Ele um beijinho. Deu um abraço nele. Vocês estão loucos? Tinha bito aqui. Não, mas ele deu aquele tapinha na cara. Olha, você não convidou ele pra almoçar, não, Senna? Quê? Você não convidou ele pra um almoço lá no MASP? Papapá. Olha, ele é muito ocupado. É muito ocupado o Alfredo. Vocês não têm ideia. Mas e como que foi? Você não tem... Eu quero saber dos bastidores, Senna. Não Miguel para nós. Nós somos aí, entendeu? De uma família. Família do blog do Universo Pânico. Fale para nós, conta pra gente, vai. Puxa-nos tudo, não nos esconda nada, Senna. Explicar tudo que você falou. Tudo foi pro ar. Tem até o no YouTube o Elon separou o texto. É, eu tive noção de que tudo. Quando eu assisti o vídeo da entrevista, até minha cabeça foi pro ar. E aí ele me encontrou fora do ar, né? Falou: será que pode dar um negócio pro Veríssimo, Senna? Não tinha que aproveitar, né? Pô, mas não falou do Veríssimo, pô. Eu falei do Veríssimo, falei que leio sempre ele e também as crônicas de futebol. Tem até no meu arquivo, ué. E agora eu tenho que voltar na cama do Amaury Júnior no sábado. Agora tô vendo que ele tá. Vou aparecer, né? Porque ele viaja pra caramba, então tem que dar uma verificada. Senna, mas houve uma denúncia, música de denúncia. Vai lá. Denúncia Fininho. Cadê o Fininho? No podcast. Houve uma denúncia de que você tentou uma fé com a Maria João Senna. Opa. É verdade. Olha! A Maria João, ela tem namorado. tá morando. Não, mas é uma coisa rara. Tá querendo dar uma pegada. Mas, ô Senna, mas isso não impede nada de você dar uma investida, chegar e... Dá uma cutucada. Ui, que docinho. Quer saber do que é isso? Não misture, vocês me pedem pra falar do próximo. Pô, Senna, tá certo, Senna. Deixa esses caras montar, não. Não é o que escreveu a Moreninha, o livro da Moreninha? É, isso mesmo. Oh, fica que é. Muito bem, Senna, o convite agora então para o seu podcast. Aproveito e convido para vocês, quem quer participar sextas-feiras, né, do meu trabalho junto com o Elon, né, no Arte da Bola Stadium, todas as sextas-feiras a gente grava, tem que chegar às 7h30 também, e começamos 8 horas da noite, o Rádio Brasília, pontualmente, terminamos 15 para as 11 da noite. Puta chamada complicada. Hã? Chamada pra complicar os caras. Também a Dari vai participar, como foi na primeira, né? E aí o pessoal terá que mandar o um e-mail pra artedabola@yahoo.com.br. Arte da Bola Cast, com T, né, no final. Certo. @yahoo.com.br. Colocar o nome, cidade, time que torce, o estado, idade e tentar e o contato do Skype, então, que é o mais importante. Veio esse, essa procura aí do Senna, pois não. Eu queria dizer que foi passado de liso aí, o companheiro Samir. A participação hoje é muito boa do Skank no programa da rádio. Muito bom, seu André. Isso, falando em futebol, o pessoal gosta de futebol, né, pessoal do Skank ali e tal. Exatamente, até fizeram lá uma brincadeira, falaram dos times mineiros, né? Foi muito interessante o pânico na rádio hoje, né? Dessa semana. Hoje nós estamos aqui na quarta-feira. Mas então, o Skank tem sempre esse lado futebolístico, né? Os caras entendem mesmo de futebol, formam time e tudo mais. Gostam, né? Eles gostam do rock e bola, eles pegam feio. Rock e bola! Rock e bola. Acho que eles cantam bem melhor do que... No futebol. Pô, achei legal a entrevista do Skank, entendeu? Tipo, na hora lá do Emílio falou lá se a mulher do Samuel mandava no na banda lá, ele deu aquela gaguejada lá. Achei bacana, mas foi uma parte que eu dormi. Acordei 1h40. Beleza. Samuel, o parente do Serginho Gross, mano. Eu e do Tarantino também. Tem uma prática que o Emílio está utilizando já tem um tempinho, que é quando vai um artista com um disco novo, foi até no caso do Ed Motta também, ele toca o disco inteiro, ele toca todas as faixas. Eu tô achando essa iniciativa muito, muito válida. Também tô achando, eu acho que tá copiando o Panicast, humildemente. Nós aqui, no fundo... No seu fundo. Meu querido Skylive, fala um pouquinho, conta um pouquinho pra gente. Você. Skylive? Oi? Estados Unidos? Estados Unidos? Você acompanha futebol, meu querido? Você gosta? Gostou do Skank hoje? Não, foi criado num país nórdico, né? E lá a gente não tem essa tradição que os brasileiros têm de essa tradição futebolística. Então realmente eu me abstenho de qualquer tipo de comentário nesse sentido. E passa a bola aí para algum outro colega. Você pode falar dos músicos do Skank, então? Músicos do Skank. Eu só queria colocar aí uma questão. Colocar? Não, peraí, pô. Vai lá. Então, minha dúvida é o seguinte: tem uma música de muito sucesso do Skank, tocando na novela Beleza Pura. Sim. Acabando. Essa aqui. Dentro daquele tubo de um filho de grande. Tudo é chique demais, tudo é chique. A novela tá quase acabando e eu tô à mesa sem conseguir entender o que que ele canta, o que que ele canta na música, porque isso me perturba. Porque ele fala, não, não, não, dinheiro, não. não vai amarrar dinheiro, não. Aí depois ele fala, moça, não vai ganhar dinheiro, não. É. Eu só entendo não, dinheiro, não. Dinheiro. Não, me amarro, não me amarro em dinheiro, não. Google, bem. Não me amarro. Moça, dinheiro, não. Beleza pura. Era escura, hein? Eu ovo, não. É. Nossa, atenção para Marco Pé. Declamando a música de Stonehenge. Peraí, vocês não conheciam essa música. Atenção, um momento. Atenção, atenção, peraí, gente. Vocês não conhecem essa música? Isso é o do som dos anos 80. Acho que é do Skank. Essa música não é. Vamos ver, cara. Recado, Marco. Só a gente sabe, né? Não me amarra dinheiro, não. Mas formosura, dinheiro, não. A pele escura, dinheiro não. A carne dura, dinheiro não. Moça preta do curso, beleza pura, federação. Essa música era de quem? Era do Djavan? A cor do som, a cor do som. E é isso que ele canta? A cor do som? Exatamente. É o nome da banda, Cor do Som, o nome da música, beleza pura. Mas eu continuo só entendendo a parte que ele fala dinheiro, não. O resto eu não entendo nada. Beleza. eu não sei se eu posso estar viajando, fazendo uma análise meio que da semana de todas essas entrevistas. A seleção dele jogou no último domingo, joga, já jogou também, ouvindo o jogo nesta conta. Estamos gravando. Eu não sei se tem muito a ver, mas lá. Formos pecar os convidados. No programa tivemos Skank, que eles falam do futebol. Tivemos a Cristiane, que é uma jogadora do Corinthians, jogou na seleção feminina nas Olimpíadas. Tivemos aquela Carla do Talib, também falando de futebol e tal, que escreveu o livro do Corinthians. Tem a ver ou é uma coincidência? Uma pergunta pro pastor, né? Tem que saber do pastor. O Senna sabe, pô. Cara do Alibi foi a primeira entrevista que deu em rádio, porque eu só mandava notinhas via imprensa, e aquela foi a grande chance dela de redimir muita coisa, né? E você acha que é verdade, Senna? Ou ela tá puxando o saco do Alibi? E do ladrão? Ou ele não é ladrão? Eu já tive um encontro com o Alibi uma vez, e até foi a matéria do Pânico uma vez, na época do mendigo, na antiga Olímpia. Isso faz uns 4 anos atrás. Agora eu quero saber do Senna, que ele que tá lá acompanhando os bastidores. Toda vez que tiver alguma entrevista de futebol, eles vão chamar o Ouriço. Olha o Ouriço no Alfinete. Putz, olha os pés. Só, confusão aí, tá dando confusão aí, hein? Ó, que o Alfinete vai ligar aí um dia pra ir pro Panicast, aí vai pegar vocês, hein? Eu vou falar com o Jonas, o RG dele. Toda vez que tiver entrevista de futebol, eles vão chamar ele pra participar lá, será? Eu acho que o Alfinete não vai participar muito de futebol, não. Só foi lá no. Senna, qual a possibilidade do nosso querido Alfinete participar do seu podcast numa sexta-feira? Já fez o convite ou não? O Alfinete depende da agenda dele. Ele tem muitas coisas, aí tem que ver com ele, né? Tem muitas coisas, o quê? Assistiu o Corinthians? Entregado a nada, truta. Estamos aqui para comigo. Está preocupado em construir uma casa pro Corinthians. É muito trabalho, muita fé. Tem a Rádio Borba Gato. A Rádio Borba Gato, também, né, Marco Aurélio? Sensacional, hein? Vamos, então. Na última semana também tivemos outras coisas também que. Tivemos! Não só. Não, também outras coisas. Não, teve mais futebol, teve a Cristiane. Bonitinha, né? E o Corinthians. É bonita, né? Vai ficar pouco tempo no Corinthians, porque. Os contratos é só pra fazer propaganda pro time, só isso. Depois ela vai voltar pro exterior, aí quer ver quem que. Vai manter muito tempo. Lembre-se daquela menina que posou na sexo no passado, aquela Laísa, ou Laísa, alguma coisa desse jeito? Maísa? É o mesmo time, lembram dela? Lembro. Tá jogando com ela, agora quero ver se ela vai ser lembrada junto, né? Bom, seguindo então, esportes, futebol que todos adoram, tivemos esportes diferentes, como por exemplo o skate, que foi o tal Gai usando o vovô que ia rolar aquilo. Eu tinha vovô e Zan Dieirinho, o super campeão. Falando do skate. 900. A turma anda, diz que é o Farrar. Você anda de skate, Farrar? Não. Que esporte que você gosta aí? Que você pratica? Eu não pratico nada. Sou totalmente sedentário. Farrar gosta de jogar frescobol. Futebol na barriga de show. Opa, isso é bom, né? Homem que é homem tem uma barriguinha. E o Amaro, hein? Não fala nada, hein? O Amaro está bêbado. Fala, Amaro. Não, tô aqui. Escutando aí. Estão me ouvindo? Lógico, Amaro. Esse negócio de barriguinha do chope é importante? Não, eu não bebo chope. Por quê? Opa. Um bom whisky, então, Amaro. Um bom whisky, ouvinte, agora do podcast. Um bom Black Label. Black Label é muito caro, dos mais baratinhos ali. Adoro. Ah, cara, o meu Black Label, cara. O meu que tá no Stark, velho. Homem do Fé. Experimento Bucanas, só pra dar uma variada. Qual? Bucanas. Bucanas. Seguindo então o negócio. Tivemos o Danton Mello. Eu gosto dele quando ele fazia dublagem, bicho. Eu acho que ele é um puta cara legal pra dublagem. Mas a entrevista nem foi falando disso, né? Do que foi mesmo, além do acidente, que sempre eles acabam lembrando? Falou da peça de teatro com a Priscila Fantin e quase assumiu o namoro com a Juliana Kenush, que só foi assumido no teatro. É que nos que mais não? Que delícia. Ok. Veja. E a peça... Quem convenceu a participar foi a Priscila Fantin, que é produtora também da peça. E a atriz da Fernanda Young e o Werneck, que é o diretor. Ela tá atacando agora de produtora, é? Tá. Fantina, não, hein? Fantin, hein? É deliciosa ela. A Fantin é bacana. Dublou aquele filme da praia, do Leonardo DiCaprio. Desde La Patasson... A Praia, vocês não viram aquele filme chamado A Praia? É um dos piores filmes que eu já assisti, esse é A Praia. Esse filme, a trilha sonora é boa. Pelo amor de Deus. Esse filme A Praia, tem um amigo meu que vê o filme por causa do trailer. E uma das coisas que agradou a ele no trailer era a música, que era um rock and roll dido que tocava. Quando acaba, bicho, essa música do trailer não aparece no filme, não aparece... Sonora, ele odiou o filme, ele tem uma revolta. Eu odeio esse filme. Tem uma menina linda chamada François, que é uma personagem francesinha e tal. Eu comecei a assistir com a dela, tava passando, foi em emissora de televisão ainda, nem aluguei nem nada. Putz, mas que filme ruim! Puta que lapalha, bicho! Qual filme do Leonardo? O Andrione gosta, né? Vai fazer o quê? Você gostou, Sky Lustre? O que você achou do Danton? Do Danton mesmo? Isso. É, eu não ouvi a entrevista. Muito obrigado. E você viu a entrevista de Vitor Belfort e Joana Pratos? Ah, do Vitor Belfort da Joana, é claro que também não ouvi, infelizmente. Muito bem, então você ouviu a entrevista. Jonas, você ouviu o Vitor e a Joana? Olha, eu assumo, eu acho a Sabrina chata, e eu não gosto dela na TV, nem na rádio, e eu tenho saudade da Joana Prado e da Mariana. Pronto, falei. Oh, mas você viu que a Joana Prado, quando foi pra lá, começou a... a entrevista lá, pô, mas deu maior saudade dela lá mesmo, né? Pra mim, acho que vamos fazer uma votação. Vamos fazer Joana Prado voltar para o pânico. O negócio é o seguinte, eu queria até atentar aí um detalhe. Foi quando o vovô perguntou pra ela, lembraram, né? Surgiu das cinzas aí o assunto Big Brother, quando revelou a estratégia, como diria o Capitão Nascimento de ter uma postura menos, menos glamurosa, né? E ser mais um atleta, sei lá, e tá mais marombada, e para chamar menos atenção pro corpo dela, foi uma estratégia que ela usou para tentar ganhar lá a bagaçada do... Da casa dos artistas, isso aí. Isso não é Big Brother, é a casa dos artistas, é. Ah, mas ela já era feiticeira no H, pô, no Snook, quando começou. H, sim, já. É, não é por causa da casa dos artistas, né? Posso falar? Fala. Rica. Eu acho que ela não usou realmente de uma estratégia. Ela usou foi anabolizante mesmo, que ela ficava monstruosa. Ela... Claro que não! Claro que sim! Claro que não! Claro que sim! Claro que não! Claro que sim! Claro que não! Mas eu fiquei curioso para experimentar o açaí Belfort. Pô, eu experimentei, comprei aqui no mercado aqui, é gostoso, vai. Pensando que o açaí da feiticeira. Você tem que falar assim: açaí Belfort é uma delícia. Faça aí. Que delícia, cara. Nossa. Vou passar ali aqui, eu acho, pra barra, ver se já tá vendendo. É, vai lá. Bom, e acho que uma das entrevistas, pelo menos particularmente, eu gostei muito. Olha só. E na gravação ficamos cara, crachá, cara, crachá, cara, crachá, cara, crachá, cara, crachá. E olha aqui o seu Márcio Nunes. Tá vestido de terror apaixonado, com a bandeira branca na mão. Paulo Silvino, nosso querido cara crachá. Também teve aquele Edinei e tudo mais, mas o Silvino roubou a cena. Uma coisa sensacional, Ceninha. Bota a cena, Anitta. Sabe que minha avó até agora tava emocionada com a entrevista. Olha, é uma das coisas que eu mais gosto de ver, é isso, a construção da carreira do cara, ver onde ele tá. 50 anos. Fazendo o que o cara gosta, eu acho isso muito legal. E as histórias que conta, é muito legal, né, Jonas? Não, com certeza. E eu fico muito triste de ver que um talento como ele, como o Chico Anísio, fica desperdiçado e fica lá no Zorra, aquele lixo. E o Chico Anísio não tem feito nada. Eu gostava muito daquele quadro que tinha dele com o Jô Soares, que era do jornal Mais ou Menos Surdos, sabe? Ah, sim. Genial. Genial. Nossa. Bom. Não sei o quê! O governo! Não sei o quê! Muito bom, velho. E é uma coisa interessante que você falou. O Zorra é um bicho. Eu também acho um bicho. Mas o Emílio estava conversando, eles estavam conversando. Pô, o horário do Zorra, os caras batem uma audiência que não batem nem horário normal, e é num sábado à noite, cara. Será, cara? Não, explica isso. Não, assim, por exemplo, vamos considerar que a grande maioria da população, assim, jovens, ou seja lá, sabe, quem tá em casa sábado à noite, velhinhas... Ou então, um menino novo, assim, que ainda não tem idade pra sair. Mas, normalmente, todo mundo tem um compromisso sábado à noite. Então, não precisa fazer um programa de humor pra pessoa ter muita inteligência, sabe? Então, faz aquele programa. Por isso que dá audiência, porque é uma coisa banal, entendeu? Não, mas o que ele, pelo menos a mim, pra entender, é que sábado à noite, eles têm uma audiência maior do que todo o resto da grade, ou seja... Tem mais gente vendo o Zorra Total do que a novela das oito, por exemplo. Não, tá maluco. Foi isso que eu entendi. Já ouvi falar sobre isso também, eu realmente não entendo. O Zorra Total é um programa que ele tem a capacidade de destruir o talento de qualquer humorista. Se Eduardo Sternberg for contratado pela Globo, tem um quadro no Zorra Total, vai ser totalmente sem graça e horrível. Eu não, realmente sou. Esse programa me revolta. Agrada ao público se destina, isso que importa. Da audiência, o pessoal que vê sábado à noite é o público que gosta. Não, eu concordo, realmente são pessoas solitárias, pessoas que têm alguns problemas, não, né? Cara, não, é sempre a família unida que vê mesmo, cara. Sabe? Família unida, sábado à noite. Eu moro em São Paulo, quando eu tô no Rio, meus pais, todo mundo vê, cara, isso, todo mundo. Você vai em qualquer... Você olha nos lados, o restaurante tá sempre ligado no Zorra Total. Sábado é um... Sei lá, não sei o que é, não sei se é... Algum tipo de hipnose que a Globo faz nesse programa. Mas aí, Amara, em cima disso aí, todo mundo sabe que a Globo é a principal emissora do país e tende-se a um costume de deixar... Mas olha só, viu o que passa na concorrência nesse horário? Realmente, é o menos ruim, na minha opinião, que passa o Jogo Total. Assim, alguns quadros eu gosto. Mas eu estou considerando o fato do seguinte, por exemplo... É, às vezes a pessoa não tem TV a cabo, só tem lá os canais abertos, uns 10 canais abertos. Se não tiver. Mas 90% da população não tem TV a cabo. Não, sim, mas estou falando assim: a maioria da população não tem TV a cabo, mas tem-se um costume de, se não tá passando nada em canal nenhum, deixar na Globo, entendeu? Então, por isso que eu falei: será que algum tipo de pinole, bicharia, pelo fato, bicharia? Sei lá, cara, mas realmente é uma coisa. Nas madrugadas que a Globo sai do ar pra manutenção, isso. Continua sendo líder, mesmo assim, isso. Mesmo é verdade. Bom, muito bem, então muito obrigado a todos. Mais uma vez, um Panicast de número 56. Obrigado, querido Enéas. Aí, uma homenagem ao nosso aí. Enéas. Não tem nada a ver com eleição, estamos no tempo eleitoral, né? No período eleitoral, mas aí é assim. Faltou falar disso, né? Antes de encerrar, o Márcio alguma coisa do universo pânico, teria alguma coisa aí, por exemplo, o lugar, sauna, que ninguém comentou. Alguma coisa desse tipo. Eu acho o Carioca muito, muito, muito, muito chato nesse Gal Sound. Ele fala mesmo, entendeu? Se a pessoa é ruim mesmo, ele esculacha mesmo. Acho que o papel do Carioca ele é ele esculachar. Ele tá ali pra esculachar a galera, entendeu? É. Ele tá fazendo o papel do chato, né? Ele tá sendo o Arnaldo Sacomani do Gal Sound. Quem falou foi o Amaro ou foi o Scalassi? Scalassi. Alguma coisa, Marco? Atendendo o pedido do Jonas, então, ó. Passa pra. Olha, essa semana podia aquela. Puta, agora pra lembrar o nome. Não teve aquele cara que faz lá uma drag queen que foi um mês atrás no programa de rádio? Montilla. Silvete Montilla. Tá participando do TV Fama, meu irmão. Muito engraçado. Bom, eu queria trazer então aqui um assunto fora, mas que pode ser um assunto dentro. Cebolinha, vamos aproveitar o Senna e vamos pedir. Senna, fala pro pastor, leva as pegadoras do pano. Eu vou levar, tá no meu caderno, já vou levar e fazer. Leva as pegadoras. Estiveram no jogo, foi uma coisa sensacional. Leva as pegadoras, Peninha, que delícia de japonesa, Senna. Que é? Faça a felicidade do Cebolinha, leva as pegadoras. Tem um fã-clube que já tá agitado. Eu sou presidente, sabia disso, não? Delícia! É o presidente. Então, presidente, suas despedidas, por favor. Quero agradecer aí mais uma vez ter participado do podcast número 56 com a galera aí, com curtição total aí. E mandar um breve aviso para a dona Ernestina aí, que ela falou que vai participar do podcast aí o próximo aí. No aguardo de dona Ernestina, então, um abraço para ela. Meu caro Farrá, fala pouco Farrá, mas está sempre presente. Opa, e é isso aí. Queria agradecer a saudade por participar de mais um podcast e pedir desculpa a todos por falar demais. Prometo que no próximo podcast eu falo mesmo. É, assim não atrapalha tanto, mas tudo bem. Isso aí. Toma alguma coisinha pra garganta, agora se forçou muito. Exatamente. Falando em falar pouco, André Locutor. Uma boa noite. Muito Muito obrigado. Eu sempre sonhei em participar de um podcast. Um dia, boa tarde, boa noite. Sempre sonhei em ter amigos assim. Tchau, caminho pela sombra. Valeu. Amaro, um abraço. Cara, um abraço a todo mundo aí. É, mais uma vez, uma satisfação participar do podcast, apesar de eu estar meio zoado aí. Tá? Desculpa qualquer coisa aí. E valeu, gente. Obrigado por tudo. Amaro, tome cuidado. Só pra terminar, eu queria mandar um abraço aí pra... Fala pra nós aí, Amaro. Vamos, você tá zoado mesmo. Fazer o teste do falômetro. É, fala pra nós assim. Faz um 4 aí. Uma linda arara loura, uma linda arara loura, uma linda arara loura, uma linda arara loura. Caraca, eu que vivo, você que sabe, André. Puta, ainda. É o Mazone, isso aqui só salva ele, Seninha. É isso aí, Seninha. Já vou pedindo pra todos. Aproveitem bem o resto da semana, o que for, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E já vou avisando antes que me esqueça. Abração pra Adri, os demais que não participaram. E dia 18, das 3 às 4 da tarde, estarei no chat do YouTube. Pô, legal. Vai estar com a Vandinha? A Vandinha que vai estar lá junto? Não sei se ela vai estar lá, né? Tá picando. Amanda tá nomando uma outra pessoa, não eu. Tô longe. Ela já arrumou o namorado, já? Não, aí eu fiquei com ciúme, pô. Eu fiquei, pô. Skylice, uma boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, agradeço aí principalmente a paciência de todos com minhas 12 quedas de conexão, mas foi um prazer, com muito esforço, fazer parte desse veículo midiático, e quero deixar aqui uma frase para refletirmos durante essa semana. Posso? Lógico. Vamos lá. Os tristes dizem que os ventos gerem. Os alegres acham que o vento canta. Ai, meu Deus do céu! Ai, olha o que aparece. A cada semana que passa, aparecem essas coisas. Marco, nós vamos resistir a mais podcasts, Marco? Sei não, rapaz, essa vida tá dura, hein? A gente tá perdendo o rumo da vida. Mas é isso então, vamos tentar ter paciência, né? Quem chegou até aqui ouvir esse programa, eu vou te falar um negócio. Ou você realmente é feito de aço, ou precisa procurar um médico urgentemente, até pra estudar sendo assim. Fala uma coisa pra mim, Jonatas. E esse esqueminha sem Skype conferência? O que você achou e os seus abraços? Eu gostei muito desse formato, gostei muito de ter participado hoje. Deixo aqui a despedida de Lady Dari, que teve que partir antes do final. Então, Lady Dari, que muito contribuiu para a conversa de hoje. Sim. E semana que vem tem mais. Ou não. É, eu vou me despedir também, porque essa semana eu não vou poder participar do podcast. Ah, vai! De novo, vai te catar! Essa semana, né? Já acabou o podcast. Na próxima você vai, né? Essa semana não, porque não tem mais, mas na próxima eu participo, né? Ah, filha da mãe também, eu sei, o Kainan também, pode dar a mão. Acabou? Tchau! Mais alguma coisa? Não! Olha, mais uma boa, hein? Tchau, chupa, neném. Chupa, neném. Toca, Raul. Nossa. Essa aqui é de pimenta. Toca um brela. Toca um brela. Toca faroeste caboclo só pra terminar. No. Não tinha medo, tal João de Santo Cristo. Era o que todos diziam quando ele se perdeu. Ele queria era a palavra do presidente pra ajudar toda essa gente que só faz sofrer. Panicast. Achei mais um provérbio chinês e com ele me despeço. Jamais se desespere em meio às sombrias aflições de sua vida, pois das nuvens mais negras cai água límpida e fecunda. Você pediu comida chinesa hoje para o jantar?